Você está ouvindo o LibroCast, o podcast do blog Minas e Letras. Todos muito bem-vindos ao quinto LivroCast. Meu nome é Marcelo Zaniolo e sou eu quem vai acompanhar vocês por essa viagem ao mundo da literatura. Espero que estejam todos confortáveis aí do outro lado, porque hoje, pela primeira vez, vamos falar de apenas uma obra. Falaremos sobre O Hipnotista, livro de estreia do autor sueco Lars Kepler, que na verdade é um pseudônimo, como mais à frente iremos abordar. Então hoje vamos saber quem é esse autor, ou melhor, quem é que criou esse pseudônimo. Vamos conhecer um pouco mais sobre as motivações por trás do livro, como sempre fazemos por aqui. Saber um pouco mais sobre a hipnose no mundo real, digamos assim, e conhecer um pouco da história desse livro que ganhou o mundo de forma bastante rápida e surpreendente. Então fiquem à vontade, sintam-se em casa, que logo depois da leitura de e-mails e dos comentários, a gente embarca nessa viagem. Para quem é novo no LivroCast, ou para quem ainda não sabe como entrar em contato comigo e participar desse quadro de comentários, é muito fácil. Basta mandar um e-mail para livrocast@livrocast.com, caso prefira mandar por e-mail. Pode entrar em contato comigo pelo Twitter, que é o @livrocast. Pode falar comigo no Facebook, na página facebook.com/livrocast. Ou pode, o que é o mais fácil e mais direto, comentar diretamente no post. Então, tanto em cima do título, do lado direito, tem um balãozinho que você pode clicar e comentar. Ou na parte de baixo do post, lá tem comentar, que também basta clicar e expressar sua opinião ou expor sua dúvida que assim que possível eu vou sanar ela. Então eu peço que todo mundo comente, é muito importante para mim saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, o que pode melhorar, o que tá bom e deve continuar assim, porque só assim a gente vai chegar num programa cada vez melhor, e um programa que eu considere ideal, digamos assim. Então eu agradeço a todo mundo que comentou, todo mundo que entrou em contato comigo nessa última semana antes do LivroCast, e vamos então aos comentários. O primeiro comentário que eu vou ler hoje é de Karine Petri, uma amiga minha aqui de Florianópolis. É um comentário que veio através do Facebook e diz o seguinte: Marcelo, preciso confessar que o LivroCast foi o impulso necessário para eu retomar minhas leituras por divertimento. A faculdade acabou por me consumir com leituras técnicas e depois que me formei, fiquei alguns meses perdido no meio de tantos títulos novos. Investi na compra de alguns livros, que foram um desastre total. Estou super animado para começar a ler John Boyne. Obrigada pelas dicas. Estou ansiosamente esperando o próximo capítulo. Beijos. Cá, muito obrigado por seu comentário, muito obrigado por ter confessado isso pra mim. Eu fico muito feliz em saber que você está gostando do LivroCast, que meu site está servindo pra alguma coisa, e que o podcast que eu criei está motivando as pessoas à leitura. Acredite em mim quando eu digo que eu sei muito bem o que é entrar numa livraria e não saber qual livro comprar e ficar perdido naquele universo de títulos. Eu ainda hoje sofro disso, até compro mais livros do que teoricamente eu preciso, mas eu te entendo. E eu quero deixar claro que todos os livros que eu comento aqui no LivroCast são livros que eu gostei de ler. Eu jamais vou gastar tempo e gastar a atenção de vocês com um livro que eu não acho válido de leitura, mas assim como eu falo em todos os programas, são livros que eu gostei e eu não sei se todo mundo vai gostar. Então eu realmente espero que você leia o John Boyne e goste. Até espero falar contigo depois para saber se você gostou ou não. E se tu ainda não foi atrás de nenhum livro dele, nem do O Garoto do Convés e O Menino do Pijama Listrado, eu te indico ainda o terceiro livro, que é um livro que eu vou comentar em podcast futuro, como eu mencionei no episódio anterior, que é O Palácio de Inverno, que é um puta livro, é um livro romance bem histórico mesmo, bem característico, que trata da família de czares da Rússia, e que é um livro que eu acho que vale muito a pena ler. Então, de repente, se tu ainda não comprou nenhum ou não emprestou nenhum livro, vai numa livraria e dá uma lida na orelha dos três livros, que de repente tu pode acabar optando por esse terceiro título que eu comentei. Palácio de Inverno é um livro muito bom, mas mais à frente eu volto a falar dele com mais detalhes e tudo mais. Mas muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência, cara. O segundo comentário que eu vou ler é um e-mail que eu já recebi há algum tempo e que eu até já respondi, inclusive, mas que por ser recorrente, por mais pessoas terem perguntado isso já, eu vou responder aqui publicamente no Livrocast, porque eu acho válido e eu acho completamente digno. É um e-mail que eu recebi de Ramon Andrade, de Florianópolis. O e-mail dele diz o seguinte: ótima iniciativa. Sou de Florianópolis também e estou abrindo um projeto de podcast sobre assuntos diversos, estilo bate-papo de bar. E no primeiro, iria falar dos dois primeiros livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo. Adorei muito sobre os livros de Rick Riordan. Acho que se você falasse sobre o primeiro livro de As Crônicas de Gelo e Fogo, ia ser bem legal. Acho que você deveria colocar mais uma pessoa para conversar sobre os livros do podcast, para ficar algo mais interativo e não tão aula como ele parece. Mas ótima iniciativa. Grande abraço e sucesso. Esse é um comentário que vem ao encontro de um deixado pela Karina Meirelles no último Livrocast, perguntando se eu pretendia falar sobre a Guerra dos Tronos. É uma série que me agrada muito, eu acompanho tanto o seriado da HBO quanto a obra escrita, realmente. Eu tenho o primeiro livro, eu estou lendo o livro, ainda não acabei. Só que é uma série que honestamente me assusta. Me assusta porque os livros são enormes, me assusta porque são muitos livros e principalmente porque o autor ainda não acabou a série. Então, ele ainda pretende, se não me engano, lançar mais dois livros e até os livros serem lançados, finalizados, eu acho que vai demorar muito tempo e quando eu começo a ler uma série eu gosto de terminar logo ela. Então eu tenho uma certa resistência a ler a série inteira. Já que eu vi a primeira série da HBO, já que eu estou lendo o primeiro livro, eu acho que em breve eu vou tratar desse tema aqui no Livrocast, até porque é um tema atual, é um livro muito bom, é uma literatura muito interessante. Então, assim, podem esperar que em breve vai ter um Livrocast sobre a Guerra dos Tronos, sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. Então, Ramon e Karina, vocês podem esperar aí no curto e médio prazo um Livrocast sobre esse tema, e eu conto com a audiência de vocês até lá. Obrigado por comentarem e entrarem em contato. Quanto à questão de pôr mais integrantes no Livrocast, acredito que já no próximo Livrocast a gente tem uma surpresa nesse sentido. Talvez não como vocês esperam ou imaginam que seja, mas estou trabalhando nisso e vamos ver como as coisas vão acontecer daqui pra frente. Mas podem deixar que com a ajuda de vocês e com um esforço da minha parte também, o programa vai ficar cada vez melhor e disso eu tenho certeza. Então eram esses os e-mails e comentários que eu tinha pra ler. Eu reforço o pedido para que vocês comentem, interajam comigo e me digam aí o que tá bom, o que tá ruim. Para mim é realmente muito importante. E era isso. Então, vamos agora para o Livrocast número 5, O Hipnotista. Na mitologia grega, o deus Hipnos é um menino alado com sementes de papoula nas mãos. Seu nome significa sono. É o irmão gêmeo de Thanatos, morte, filho da noite e da escuridão. É assim que começa O Hipnotista, o primeiro livro de Lars Kepler, pseudônimo do casal, Alexandra Coelho Andarril e Alexander Andarril. O livro é um romance policial lançado na Suécia no ano de 2009, já precedido de um segundo volume chamado O Executor, que vai compor aí uma série em volta do personagem principal do livro, lançado no ano de 2011 também na Suécia. Mas antes de falar do livro em si, acho que todo mundo que ouviu o Livrocast até aqui ficou curioso por saber quem é Lars Kepler, quem é que está por trás desse autor. Então, antes de entrar na história do livro, de conhecer os personagens, o enredo e um pouco sobre a hipnose, que eu também vou mencionar no episódio de hoje, a gente deve começar dizendo quem é Alexander Underhill e Alexandra Underhill, os mentores aí do autor que assina o livro O Hipnotista. Alexander Underhill nasceu em 1967 e tem vários livros publicados sobre seu próprio nome. Por outro lado, Alessandra Coelho Underhill, a outra mentora de Lars Kepler, nasceu em 1966, é portanto um ano mais nova, e tem poucos livros sobre sua assinatura, apesar de ter recebido já, pelo seu livro de estreia, um prêmio na Suécia. Não vem muito ao caso as obras desses autores, então não vou mencionar nomes aqui, mas interessante, como vocês devem ter percebido, é que os dois são um casal, eles são casados. Não à toa, ambos têm o sobrenome Underhill, que eu espero estar pronunciando de forma certa. Mas então, como que se deu o contato dos dois com a literatura, como eles se conheceram e como decidiram e por que decidiram criar um pseudônimo? Ela sempre pensou em ser atriz, então desde cedo ela entrou na academia de teatro e se envolveu com enredos e com peças, com atuações, com a caracterização de personagens e de histórias. Acontece que ela desistiu dessa vida, ela percebeu que ela queria ser escritora e acabou aí se tornando uma graduanda de literatura na Universidade de Estocolmo. Atualmente, só para cunho de curiosidade, ela trabalha numa dissertação comparada sobre o poeta Fernando Pessoa. Então ela é realmente bastante envolvida com a literatura, não só como hobby escrita, mas também tem um contato profissional devido à faculdade e a tudo mais que ela estuda. Inclusive, ela foi indicada para as eleições pelo partido de esquerda sueco, mas ela acabou retirando seu nome por estar escrevendo, por estar estudando e ter outras ambições para sua vida, mas não deixa de ser um fato interessante também. Ele, por sua vez, sempre esteve envolto com romances e com a criação de peças para teatro. Ele escreveu várias peças teatrais. Então, são dois nomes aí que antes de se conhecerem já estavam envolvidos com a escrita. Ele fazia sucesso com ficções, ela fazia sucesso com romances históricos e, obviamente, tinham aí uma grande chance de dar certo juntos. A forma como eles se conheceram foi também bastante curiosa e distinta das comuns na época. Eles se conheceram por correspondência, ele era marinheiro na época, ele servia na marinha sueca, e se apaixonaram, se casaram e tiveram 3 filhos. Devido aí à rotina diversificada, às atribuições pessoais de cada um, eles acabaram sentando um dia e resolveram escrever juntos. O motivo principal disso tudo é que eles queriam parar um tempo, ficar juntos por um tempo e produzir algo de comum acordo. Queriam que algo surgisse da união dos dois, algum trabalho, algum projeto, alguma coisa. E surgiu a ideia de escrever um livro em conjunto. Acontece que a história que surgiu era uma história diversificada, uma história diferente. Era um romance policial que não cabia nem em um nome e nem em outro nome. Ou seja, é uma história tão diferente que se ela fosse publicada no nome do Alexander ou no nome da Alexandra, seria algo surpreendente demais, digamos, para o mercado. Seria surpreendente demais para o público que esses dois nomes já tinham conquistado. Então surgiu a brilhante ideia de se criar um pseudônimo. A primeira pergunta que eu faço quando eu descubro que eles são um casal que criou um pseudônimo é: por que tornar o pseudônimo público? Ou seja, por que dizer que são eles que estão por trás? Por que já na capa do livro, na orelha do livro, eles colocam que Lars Kepler é o pseudônimo de Alexander Underhill e de Alexandra Underhill? E aí, pra minha surpresa, imagino que pra surpresa de vocês também, tem uma história por trás que é muito interessante. Lars Kepler surgiu para escrever apenas um livro. Depois que eles começaram a escrever juntos, viram que estavam desenvolvendo personagens bons, enredos bons, uma história interessante, eles pensaram em escrever outros livros. Então Lars Kepler seria um autor de uma série de livros, de vários volumes, desconhecido, digamos. Seria um autor que ninguém saberia quem é, ninguém teria nunca visto e tudo mais. Seria uma forma secreta de publicar livros, digamos. Acontece que o primeiro livro deles, O Hipnotista, que é o livro que vai ser comentado no Livrocast de hoje, fez tamanho sucesso na Suécia de forma tão rápida e surpreendente que os jornalistas ficaram loucos para saber quem era o autor. Bem dizer, na época em que Lars Kepler surgiu, existia um outro autor sueco fazendo sucesso mundial, um autor chamado Stieg Larsson, que é o autor aí da série Millennium, que eu vou comentar em um livrocast posterior. Mas esse autor fazia muito sucesso e ele tinha falecido já. Deixou um grande, digamos, buraco na literatura sueca, que tinha sido, de certa forma, preenchido pelo livro O Hipnotista. Então, é de se esperar e é de se entender que a imprensa sueca ficou maluca para saber quem era o autor, qual era a história desse autor, de onde vinha a ideia do livro e tudo mais. Então, o que aconteceu? Foi uma verdadeira caça ao autor, e eles tiveram que admitir cedo ou tarde quem eram, então foi meio difícil aí de se esconder depois de tamanha repercussão desse primeiro livro. Mas então, quem é Lars Kepler? Segundo o casal, ele tem barba, tem olhos tímidos, tem aproximadamente 53 anos, era professor e alguma coisa aconteceu que ele vive sozinho atualmente. Ele trabalha de noite em uma instituição para o sem-abrigo, é simpático e tem obsessão por crimes. Então essa é a imagem que o casal tem do pseudônimo que eles criaram. Lembrando que eu vou disponibilizar aqui no post depois alguns links de entrevistas do casal, entrevistas aí até mesmo engraçadas, em que eles falam tanto do livro quanto do autor que eles criaram. Então vale a pena dar uma acompanhada também para ver da boca deles algumas verdades que eu não estou colocando aqui no Livrocast hoje. Mas vamos lá, como que esse casal escreve um livro em conjunto? A primeira curiosidade é que quando eles assumem o nome Lars Kepler, eles mudam os seus hábitos. Eles até citam, numa entrevista que eu vou colocar aqui embaixo no post, que eles trocam o café pelo chá. Por exemplo, eles são bebedores assíduos de café. Quando eles vão escrever como Lars Kepler, eles trocam café pelo chá, porque Lars Kepler, segundo eles, é um inglês. Então, seria hábito de um inglês tomar chá. Então, aí tá uma mudança de comportamento que acaba, imagino eu, de alguma forma, por afetar no resultado da obra. Eles todo dia discutem o enredo e espalham notas pela mesa da cozinha, de uma forma de organizar os acontecimentos, as ideias que eles têm para o futuro da obra e tudo mais, fazem ali uma espécie de quadro do livro e das relações e inter-relações entre personagens e fatos, sentam também todo dia para escrever, cada um em seu computador, e no tempo que eles escrevem, eles evitam falar um com o outro. É até interessante que eles se comunicam por e-mail, então quando um acaba um capítulo, ou tem uma ideia, ou escreve alguma coisa, manda para o outro por e-mail, uma forma de não atrapalhar a concentração do outro, uma forma de até garantir certa impessoalidade nessa segunda discussão, nesse segundo momento de criação do livro, por exemplo. E é difícil dizer assim qual parte do livro cada um fez, já que as partes são continuamente analisadas, relidas, mudadas e debatidas entre o Alexander e Alexandre. É normal também eles serem comparados ao Stieg Larsson, aquele autor que eu mencionei da trilogia Millennium. E ao serem perguntados como eles se sentem a respeito disso, eles deixam claro que eles se sentem muito bem, até porque eles têm o Stieg como um ídolo, como um norte, adoravam as obras dele e até curiosamente têm no nome Lars Kepler uma forma de homenagem ao já falecido Stieg Larsson. No caso, o sobrenome Larsson teria virado Lars, que é o primeiro nome do pseudônimo do casal. Uma brincadeira aí inofensiva e que não deixa de ser uma homenagem a um dos mais famosos autores suecos da atualidade. Quanto a usar esse autor como referência, digamos assim, ter uma escrita parecida, uma narrativa bastante envolvente, cheia de fatos e de referências, como é a trilogia Millennium, o casal disse que a maior semelhança entre eles e o Stieg Larsson é o fato de querer fazer alguma coisa nova. Obviamente, eles gostam de um livro, eles pretendem escrever uma história tão boa quanto, mas eles pretendem inovar aquela literatura, inovar aquela narrativa. Então eles gostam muito de trazer certo ritmo ao livro, trazer aquela visão do cinema, aquela ação, aquela questão de perspectiva, questão de cortes rápidos, de narrativa, de movimento mesmo ao livro, e eles trazem isso no livro Hipnotista, já dando aqui um pequeno parecer meu a respeito da obra. E uma característica que eles têm muito forte do Stieg Larsson é a questão de transformar um romance policial em suspense. Aquela questão de pôr uma tensão muito forte nas páginas de um livro que prendem o leitor e o fazem avançar cada vez mais rapidamente até o final da obra. Um outro ponto de comparação que eles julgam, de certa forma, verdade, é a questão dos personagens. Assim como Stieg Larsson usou personagens muito fortes e característicos para sua trilogia, o casal também criou personagens aí muito fortes, muito diferentes dos que a gente vê normalmente em livros policiais e tudo mais, e que queiram ou não, acabaram sendo inspirados na obra do já falecido autor sueco. eles não veem, portanto, essa comparação com maus olhos, mas sim com muita humildade, com muito respeito e com uma felicidade bastante grande por serem comparados a um cara que eles admiram bastante. Entrando um pouco mais na história do livro agora, quem são esses personagens fortes que os autores apresentam pra gente? Um deles, um dos protagonistas do livro, é o policial Joona Linna, que é um conhecido, um habilidoso e um exigente investigador de crimes. Então ele é um dos caras fortes que vão levar essa narrativa adiante. Outro personagem muito importante pro livro, pro enredo e pra história de forma geral, é o Dr. Eric Maria Bark, um hipnotista que já há algum tempo não exerce mais essa profissão. Então, além de elencar dois protagonistas, dois personagens fortes, com características bem marcantes, a exemplo dos usados na trilogia Millennium, Lars Kepler e seus dois mentores, o casal Andohill, acaba por introduzir um tema bastante curioso, um tema que sempre mexeu aí com a imaginação das pessoas, que é a hipnose. Então agora a gente vai ver um pouquinho sobre esse tema e sobre as suas verdades, mentiras e tudo mais. A hipnose é primeiramente um estado mental, um comportamento normalmente induzido por um profissional da área, por um procedimento conhecido como indução hipnótica, que é composto por uma série de passos, uma série de etapas. As mais comuns, a que eu acho que a maioria das pessoas já conhece, já viu ou imagina como sejam, são as seguintes: fixação do olhar, sugestões verbais, a indução de relaxamento ou a indução a visualizações, a imaginação de contextos e de cenários, a concentração de foco de atenção, a aplicação de estímulos de algumas naturezas repetitivas, rítmica e outras, ou a utilização de aparelhos eletrônicos para induzir a esse estado mental. O contexto hipnose, usando aí como fonte o próprio livro O Hipnotista, na verdade, foi utilizado pela primeira vez em 1843 pelo cirurgião escocês James Bride, que, segundo esse profissional, descrevia um estado de sono em que a pessoa tinha vívida consciência, em que a pessoa, apesar de parecer dormir, conseguia responder a estímulos, conseguia responder a perguntas, por que não, e a verbalizar o que ela pensava, o que ela sentia e o que ela estava vivenciando naquele estado. Obviamente, a hipnose ela é muito controversa. A gente conhece muita hipnose nos dias de hoje pelos golpes, pelos charlatões que existem aí mundo afora. E isso traz um grande problema para estudos relacionados à área, para profissionais da área também, de forma geral. E até existe uma crítica muito interessante a esse respeito no livro O Hipnotista, como a imprensa, como as mídias, como os repórteres e veículos editoriais tratam a hipnose, aquela questão realmente de vigarismo, de artistas que querem enganar o público e tudo mais, desconhecendo ou ignorando a história do hipnotismo ligado aí à medicina, ligado à psicologia e até mesmo, como um último exemplo, aos serviços secretos de todo mundo. Da forma mais simples possível, a hipnose funciona da seguinte forma: alguém manda, alguém comanda, e esse alguém é chamado de hipnotista, e alguém obedece, e esse alguém é o hipnotizado. Tecnicamente, é bastante fácil colocar alguém em estado de hipnose. O maior problema nesse contexto, nessa situação, é controlar o caminho que a mente da pessoa vai seguir depois de entrar nesse estado. E aí vem a questão da habilidade, a questão do conhecimento e da experiência que o hipnotista tem que ter para saber lidar com a situação e usar a hipnose como meio médico, como meio de cura, e extrair e interpretar da comunicação com o hipnotizado tudo o que é necessário para tanto. A hipnose ela é indicada para várias áreas de atuação médica. Uma delas é a área neurológica, seja para enxaqueca, para cefaleias crônicas, tonturas, vertigens e outros sintomas. Também é indicado para causas digestivas, como a gastrite, por exemplo, para causas respiratórias, como asmas brônquicas, rinites alérgicas, roncos, apneia do sono e demais sintomas, para causas sexuais e também para causas cardiovasculares. É importante dizer que, apesar de ser indicada para essas áreas, obviamente não se indica a hipnose nem como tratamento isolado e nem como tratamento principal para doenças graves como, por exemplo, o câncer. Então, obviamente, a hipnose ela é tida na medicina, nessas frentes que eu mencionei agora, como uma terapia auxiliar, como um método capaz de ajudar a obter os resultados de forma mais rápida e melhor para o paciente. Normalmente, as pessoas que são hipnotizadas, elas relatam algumas alterações de consciência, sendo a principal delas a anestesia, a analgesia do corpo, além da já mencionada resposta a estímulos do hipnotista sem qualquer resistência, sem qualquer barreira por parte do hipnotizado. Nesse estado, é importante mencionar que as pessoas veem coisas, imaginam coisas e têm sensações às quais elas não estão acostumadas. Então é por isso que muitas vezes a hipnose é relacionada à parapsicologia, ou seja, à observação de fenômenos paranormais, a fenômenos difíceis de explicar. Não estou dizendo aqui que não existam esses fenômenos, mas cientificamente falando, muito do que se liga à parapsicologia no que tange à hipnose diz respeito a esse estado alterado de consciência ao qual as pessoas são submetidas. Então, de certa forma, é uma justificativa válida. Outro ponto em que a hipnose se apoia bastante na vida real, que a gente vê muito, é a questão de vidas passadas. A questão da pessoa poder regredir no tempo e, através da hipnose, contar vidas de séculos atrás, enfim, ligado ao contexto de reencarnação, ligado ao contexto espiritismo. Cientificamente falando, não se pode nem afirmar e nem negar tal possibilidade. Não existem parâmetros, não existem métodos, não existem dados capazes de dizer que tal prática é verídica ou falsa. Então fica na cabeça de cada um aí a crença ou não em determinado fato. O que pode-se afirmar, entretanto, no que diz respeito à hipnose, é que é muito difícil se fingir a hipnose. É mais fácil promover a hipnose em atos teatrais, em, enfim, atos artísticos, por falta de uma expressão melhor, do que efetivamente fingir esse ato. Porque são tão fortes as características e é tão difícil fingir um estado de hipnose que seria realmente mais fácil fazer com que a hipnose realmente aconteça do que maquiar uma situação em que ela esteja presente. Mas, obviamente, aqui eu estou falando segundo dados teóricos, segundo uma realidade teórica. Não estou dizendo que não existam golpes nesse sentido. Até porque a gente conhece o ser humano e sabe a criatividade que ele tem e do que ele é capaz. Bom, no Brasil não há restrição para uso da hipnose, ou seja, não são apenas médicos, odontólogos e psicólogos que podem praticar a hipnose. Segundo uma das fontes que eu utilizei para a criação desse livrocast, a hipnose no Brasil é uma técnica de livre exercício, podendo, portanto, ser utilizada por qualquer profissional capacitado para tanto, o que acaba por tornar a prática mais dispersa e por possibilitar aí o seu uso em diversas frentes, legais, ilegais, éticas, antiéticas e tudo mais. Mas o fato é que esse é o contexto da hipnose e que esse é o background principal para a história de O Hipnotista. Eu de forma alguma vou tirar o mérito do casal quanto ao livro de estreia deles no mercado mundial, digamos assim. Mas eu tenho uma pequena crítica quanto à forma que esse livro foi vendido. Aqui embaixo no post depois eu vou disponibilizar a sinopse do livro, vou disponibilizar o texto da orelha do livro, para que vocês tenham uma ideia melhor do que se trata. Mas, na verdade, a história do livro não é o que parece. E isso pega muita gente de surpresa, e isso me pegou de surpresa, e eu confesso que quando eu vi que a história estava mudando de contexto, que o assunto principal do livro estava deixando de ser um para ser outro, eu achei que o livro fosse ruim. Não sei se quem leu concorda comigo ou não, mas essa mudança deixa um certo desconforto no ar, e até você ver que, na verdade, a história que o livro conta é outra, você demora um tempinho ali para se habituar, para voltar a gostar de ler e para se motivar à leitura. Só para deixar um pouco mais claro aqui do que eu tô falando, para quem ainda não leu a obra, o fato é que esse livro ele se desenvolve através de vários narradores. Dois deles eu já falei para vocês, que é o policial Joana Lina e o Dr. Eric Bark, que é o hipnotista, mas ele também é contado pela voz, pelo ponto de vista da esposa do Eric Bark, pela voz do sogro do Eric Bark, e ele se desenvolve, é uma história que ela cresce em vários prismas, em várias frentes. E essas frentes, na verdade, no final, elas se fecham, obviamente. Só que o que parece ser o assunto principal do livro, na verdade não é, ou ao menos eu entendi assim, e é esse o fato que me incomodou um pouco. Por outro lado, é um livro muito bom, ele traz um serial killer logo no início, traz uma história envolvente que realmente te deixa curioso para saber qual é o final do livro. É um livro que traz a resposta para todas as perguntas que a gente vai criando ao longo da leitura, inclusive do porquê da capa. Pra quem não está com o livro na mão ou com a sinopse aberta aí, a capa traz uma tesoura e particularmente eu fiquei muito curioso para saber do porquê que essa tesoura estava na capa do livro. E fiquei muito feliz também quando o livro me deu o porquê. Então, eu não tenho como falar mal de um livro desse, um livro que é tão bem escrito. A minha única crítica realmente é sobre a forma como ele é vendido. Não sei como eu faria para vender o livro de uma forma diferente, mas eu acho que a sinopse da história deveria ser escrita de uma forma um pouco diferente. Mas esse é o meu ponto de vista. Gostaria muito de saber aí se alguém leu, gostou do livro. Gostaria muito de saber se alguém concorda comigo ou discorda de mim. Gostaria também de saber se alguém aí já sofreu hipnose, já passou por algum processo de hipnose, pra contar aqui pra gente, pra que eu possa ler no próximo episódio do LivroCast. Porque realmente é um tema, é uma área que me interessa muito e me deixa muito curioso, assim como eu imagino que interesse muitas outras pessoas e também deixe vocês curiosos. No mais, eu não vou entrar em outros detalhes do livro. Assim como eu já costumo fazer aqui, para que vocês realmente se motivem a ler e vão atrás dessa obra, que é um livro que eu acho que vale a pena ser lido, é um romance policial que eu indicaria a quem gosta do tema e gosta do assunto, apresenta várias verdades sobre hipnose, apresenta várias reflexões sobre a mesma, críticas também, por que não? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do LivroCast, peço desculpa pela demora em postar esse episódio, mas eu desejo a todos uma ótima semana, muitos livros e até o próximo LivroCast. He's got the mind of a killer buried deep in his eyes. It's a different mind than you and me. One fueled by a pure sense of apathy. To take blood just to get his fill. He's got a demon inside he can't seem to kill. Another day, another dead. Slash his knife till he sees red. There's nothing left but a drop between glass to stay. Another life is taken away, but not in haste or for waste. Just in time for him to get another taste. Lost in a state of mind, lost looking for another of his kind. But his lonely mind is his only friend. His lonely friend will be with him till the end. And she sang a lonely whisper in your ear. Sing the things you don't want to hear. The breath you hear him say, on this night you will die this way. You will die this way. Chilly evening on the west side, and DEX is snooping around a double wide. All of a sudden, a page comes through. Rita's making dinner, she wants you to come too. He doesn't get hungry when there's blood in the air. This'll be quick, he won't even know I was there. Another day, another dead. Something's wrong up in your head, Mr. DEX. I gotta kill just to get some rest. Another night, another bloody success. Now it's cleanup time, stash away the knives in the little brown box holding so many lives. I guess for some, it's easier to say. Believe it or not, you're gonna die this way.